extremista favor, o guerreiro do nosso direito. Então vamos acordar, abre os olhos pra ver. Os arrombados querendo usar poder contra você. Abusam da autoridade, tortura na favela, a ditadura acabou, ainda vejo o rastro dela. Preparado, soldado, disparo a pá de tiro. Acerta pai, filho, confundiram com bandido. Sem prova do mano que perdeu a vida, não resolvi de relatório. Vossa família é revoltante. Vê barões capitalistas com suas fábricas, doenças restringindo vidas. Nos crescem propício, seguindo mal, brincam nas ruas com armas feitas de pau. Menina aprende a rebolar antes de escrever sua putaria. Ideologias falsas na TV e vem dizer: esses caras aí, ó, faz apologia. Não vê sua filha mostrando a bunda na avenida. Todo lado de quem suou e foi desvalorizado, com miseros salários, 5 filhos no barraco. Consequência do passado, não podia estudar. Necessidade obrigou, forçou mais cedo tropar. Querem coibir, destruir nosso valor. Sendo assim, sou a favor do povo pobre, sou pretor. Na verdade, pra quem identifica, descarregando a revolta em forma de rima, é muito fácil se armar, buscar uma vida melhor. Na neurose matar e acabar numa pior. Falo da dor, na verdade, pra quem identifica, descarregando a revolta em forma de rima, é muito fácil se armar, buscar uma vida melhor. Viste com dignidade, com seu suor. Blá, blá, blá. Nem as portas giratórias impediram a falsa glória. Armadilha armada, pronta pra destruição. Preparada e programada pra fim da ambição. Corpo no chão, raramente não é morte. Hoje no jornal da vida virou só mais um recorte. Ponto pra fardado aparecer na TV, dizendo que matou só pra se defender. Seu sofrimento aí, sorriso pra rico maldito, faz milhões se comover. Ganha com isso, o que importa é o dinheiro. Aumento de ibope na luta pelo primeiro. Atração principal é o pobre. Até que venha a revolta, sai do anonimato no sequestro. Relâmpago, vai passar a ser arrombado, vai, vai. Chama sua polícia agora com a quadrada na cara. Uma vida de sorriso, segunda vilha lágrimas. Dor, na verdade, pra quem identifica, descarregando a revolta em forma de rima, é muito fácil se armar, buscar uma vida melhor. Na neurose matar e acabar numa pior. Falo da dor, na verdade, pra quem identifica, descarregando a revolta em forma de rima, é muito fácil se armar, buscar uma vida melhor. Viste com dignidade, com seu suor. Jogo uma flor em homenagem, a dor se manifesta, o fim de um filho ali. A 7 palmos da terra, lágrimas, água, vingança, floresce em ódio da dor. Perguntando pra si mesmo por que a polícia matou. Consequência de um ato inevitável, com uma 9mm e um crime premeditado. Parando de Falcon do lado, PM não esperava sacada. 9 rajada na cara, no vidro do carro, massa cefálica. Que se faz, se paga, é visível, simplesmente pediram guerra e o pedido foi respondido. Revanche anunciada, a paz neutralizada e uma tentativa bem sucedida de guerra decretada. A fé se iguala ao nível do ódio, com aumento na estatística em quantidade de mortos. Quem pede a paz sobe o morro acompanhado por um exército de soldados e os caveirão blindado. O sistema quer justiça, mas age com opressão, que pra cada tiro disparado existe uma razão. Então não diga que é apologia e gritem com a dor da verdade. Pra cada estrofe escrita uma missão de combate. Sou a voz dos oprimidos, do crime, favela, do sangue derramado, das injustiças da guerra. Irei adiante enquanto minha voz tiver capacidade, até a morte, facção 288 e ultrafaz. Falo da dor, na verdade, pra quem identifica, descarregando a revolta em forma de rima, é muito fácil se armar, buscar uma vida melhor. Na neurose matar e acabar numa pior.